Panorama Agrícola para 10 de janeiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, este é o Panorama Agrícola de 10 de janeiro de 2011, segunda-feira de Lua Nova. Na mesa de som do programa de hoje está o Eduardo Maia. E o ditado para você é: ninguém pode prever o quanto você pode voar até abrir as asas. Aprenda na dica de hoje a deixar a salada refrescante. Na entrevista, uma ouvinte muito especial. E no Espaço da Mulher, Simone Barrin fala sobre a obesidade infantil. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647. Ou, se preferir, envie e-mail para panoramaagricola@epagre.com. .sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Faça uma salada de alface refrescante misturando folhinhas de hortelã. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. A obesidade infantil é um grande problema. Excesso de peso não é sinal de saúde. A má alimentação, aliada ao sedentarismo, são os principais fatores que levam à obesidade. Controlar os hábitos alimentares de uma criança não é tarefa fácil, mas é necessário para que ela se desenvolva e seja um adulto saudável. É dos pais o dever de educar e ensinar a criança a ter bons hábitos perante a mesa. Criança que se alimenta mal, além de ter grandes chances de se tornar um adulto obeso, ainda pode ser hipertenso ou diabético. É preciso paciência para incluir os novos hábitos alimentares. Não tire do prato o alimento saudável que a criança não gosta. Use a criatividade e prepare este alimento de forma diferente e mais atrativa. Permita que a criança participe do preparo. Assim, ela se sente estimulada a saborear o prato. Use legumes, frutas e verduras variadas para dar um efeito especial. Outra dica é colocar o alimento que a criança mais gosta com aquele que ela não gosta muito. Assim, ela aceita melhor. Ensine brincando o porquê de cada alimento, para que ele serve e qual a função no organismo. Tanto o adulto quanto a criança devem comer com calma, de preferência na mesa e longe da televisão. Quanto ao exercício físico, estimule a criança a escolher as brincadeiras que gastem mais energia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O programa Panorama Agrícola de hoje abre espaço para o ouvinte e vai até Praia Grande, município do sul de Santa Catarina, conversar com a senhora Helena de Souza. Tudo bem com a senhora, dona Helena? Tudo bem, e você? Tudo certo. Dona Helena, a senhora é ouvinte do Panorama Agrícola? Há muito tempo, muitos anos, sou ouvinte diariamente do programa de segunda a sexta-feira na rádio. Por qual emissora, por qual rádio a senhora sintoniza o Panorama Agrícola? Eu gosto bastante da Rádio Imigrante, desde quando que ela foi ao ar há 28 anos, daí eu sintonizo na Rádio Imigrante, sempre, não perco nunca o programa, um programa que faz muito bem pra gente, em todo sentido, com ela, com o programa Panorama Agrícola, eu aprendi várias coisas de bem, de benefícios, sobre saúde, sobre dicas, de tudo que é coisa, adoro o programa, não perco um minuto sequer do programa. Rádio Imigrante de Turva, aí para o sul do estado, Panorama Agrícola, sempre às 4h30 da tarde, é isso? É, isso mesmo. E faz mais ou menos quanto tempo que a senhora ouve o programa? 10, 20 anos? É, mais ou menos isto. É que eu tenho um filho que agora ele está com 22 anos, ele é casado. Agora ele foi morar na Bela Torres. Faz 3 meses que ele é casado. Mas quando ele era pequeno, ele tinha mais de 10, 11, de uns 12 anos. Por ele era criança, pequenote. Ele tinha uma dor muito forte nas pernas, mas horrível. Que não, olha, não tinha médico. Tudo que era médico que a gente procurava, dava o tratamento, o remédio, ele tomava, passava aquele gel, aquela pomada nas pernas dele, nas duas pernas, do joelho para baixo. Era uma dor terrível, nos ossos das pernas e nas juntas. Aí, tudo que a gente fazia, nada adiantava. Consultava, nada adiantava. E um dia, eu vindo do programa, como eu ouço sempre, aí eles deram a dica de remédio, coisa assim, né? A dica de saúde, coisa assim. Daí eu agarrei e peguei cura. Daí falaram que era para dor na junta, dor nos ossos. Eu agarrei e peguei um papel, uma caneta, anotei correndo e fiz o remédio certinho, como eu aprendi aí no programa. E hoje em dia, faz muitos anos, meu filho, hoje em dia ele é casado. Eu também tinha o mesmo problema que nem ele, dor nas duas pernas, assim, dos dois joelhos para baixo, aquela dor terrível, parece que estava arrendando a minha junta, meus ossos. E com as graças de Deus e o programa, através do programa, que eu fiz o remédio certinho, que foi ensinado no Panorama Agrícola, hoje em dia eu e o filho não sentimos mais nada, já uns 12 anos por aí, não temos mais nada nas nossas pernas. Entendo, dona Helena. E a senhora lembra mais ou menos como era a receita para as dores na junta? Essa receita é assim, ó. Então, parece que foi o Márcio Peixe, mas foi ele, sim, que disse, ele mandou a gente pegar papel e caneta e anotar, e eu fiz certinho. Era 2 xícaras de semente de girassol, 2 ou 3, daí eu botei 3, pedras de alcanfor num 1 litro de álcool ou cachaça, um dos dois. Daí eu coloquei no álcool aos 3, daí eu botei 3 pedras, que era 2 ou 3 que ele ensinou. 2 ou 3 de pedra de alcanfor, 2 xícaras de semente de girassol, 1 litro de álcool ou cachaça. Daí eu botei no álcool, que era um dos dois, de preferir qualquer um. Aí eu coloquei e era para deixar curtir 3 dias e depois começar a passar na junta, nos ossos. E eu fiz certinho e hoje em dia está eu e ele curadinho, que não temos mais nada. Perfeitamente nós temos são. Bem, dona Helena de Souza, de Praia Grande, a senhora é agricultora? A minha família, sim. Eu também. Eu muito trabalhei na lavoura. Hoje eu cuido da minha morada, da minha casa, meus filhos. Eu sou bem nova, claro, mas sou viúva. Então, meus filhos casaram cedo e eu moro... Hoje em dia, eu moro com um menino pequenininho que eu criei, um netinho de 12 anos. Na sua propriedade, o que, que a senhora planta? Aqui, eu tenho verdura, tenho mamonzeiro, laranjeira, bergamoteira e... Tenho abacateiro, tenho feijão de salada, tenho de tudo, pepino, coisas assim. Tomateiro, tenho de tudo, goiabeira, árvore, sim. Dona Helena, a senhora poderia descrever para o ouvinte do Panorama Agrícola como é a região onde a senhora mora, o município de Praia Grande, quais são as atrações da cidade? Ah, nosso lugar aqui é um lugar muito bom, um lugar que tem de tudo, bastante lavoura, bastante... Sim, o povo planta muito, aqui é arroz. Aqui é o lugar mesmo que mais usa arroz. Fumo, tinha muita estufa de fumo, coisa assim, mas hoje nem o povo trocaram o fumo pelo arroz. Daí é muito importante, né, porque o fumo tá trazendo muita doença pro povo, muita coisa. Então, o povo trocaram, a maior parte do povo quase nem existe mais estufa de fumo aqui na região, aqui em Praia Grande, mas o povo, tudo agricultura é com arroz que o povo trabalha. Inclusive, eu tenho fumo, quer dizer, arroz e banana. Eu tenho 2 genros que um é arroz e 2 trabalha com bananal, de deles mesmo. Então, 1 trabalha com granja de arroz deles, do meu genro e da minha filha, e 2 genros trabalha com bananal deles também. É arroz e banana que foi trocado. Aí na sua região, dona Helena de Souza, em Praia Grande, o turismo rural tem se desenvolvido? Tem, bastante. Há muitas belezas naturais? Muita beleza, os morros, os rios, muita coisa bonita. Até aqui eu tenho Bezinho aqui, né? De Praia Grande, aqui no morro, que é tudo muito lindo o nosso lugar aqui. Bastante bonito mesmo. Vem turista de Argentina, lá do Paraguai, vem de todos os lados para cá, na época do verão, muito movimentado aqui. Perfeito. Nós conversamos aqui no Panorama Agrícola com Helena de Souza, agricultora do município de Praia Grande e ouvinte assídua do programa Panorama Agrícola pela Rádio Imigrantes de Turvo. Dona Helena, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigada e às ordens. Sempre que precisar de qualquer coisa, a gente está disposto. E lembre-se, eu sou ouvinte número 1 do programa todos os dias. Quando que começa o programa, eu fico ali pertinho do rádio, não perco 1 minuto só, porque todo mundo deve de fazer assim, porque não perde nada. Pelo contrário, ganha muito bem, porque o programa é muito bom. Muito obrigado, dona Helena. Obrigado e igualmente para você. Um abraço para a senhora. Outro para você e toda a sua equipe. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.